deixa ela vir. Ó, meninão, como tá? Os moleque admira, as novinha te ama. Tá de bique, tá dos novos. O fundo dourado e a pulseira branca. A coroa tá firmando. Aproveita, mamãe, que sua vida foi dura. Ó, seu filho de Navona. Tumultuando igual montanha russa. Pode vir, recado que bruto. Se não apaga, ataca fogo de novo. Manda o menor buscar.